organisé par Radio Arc-en-Ciel, les Saints Populaires. Vous savez tous que tout ça, toutes ces festivités auront lieu le week-end prochain, le 9 et le 10 juillet, au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Un rendez-vous que maintenant vous connaissez tous, hein, qui a été un peu suspendu à cause de la crise sanitaire, mais qui reprend. Et donc, samedi prochain, dimanche prochain, vous pourrez découvrir plusieurs artistes, et notamment Léo et Leandro, Marquito, Néan Montel, Elena Correia, Tony de Porto, Bombos de Sol, Portugal, Bombos Amarantinos, Valentina Ferrari, o Grupo Energia e os Bombos, os Amigos de Portugal. Bien entendu, toute l'équipe des bénévoles et des animateurs et du bénévoles de Radio Arc-en-Ciel, donc, qui seront là pour vous accueillir, pour faire en sorte que ce week-end soit un week-end de détente en famille, entre amis. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez retrouver toutes les spécialités que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'apprécier pendant ce week-end portugais. Donc c'est le 9 et le 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Voilà, un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez présents, soyez nombreux. Alors, du coup, on va retourner, on va aller vers les années 80 avec un artiste qui va être parmi nous dimanche prochain. Un artiste avec une chanson incontournable, c'est Néan Montel, Asa na Praia. Como é que eu hei de? Se a noite nos passar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos passar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que foi aqui, tu desatavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei disso. Estava a fugir ao compromisso, a beijar santas no andar. Não me importo o disco disso. Eu vi a faca cintilar e gritei calma diante disso. Eu tenho amor para declarar e coisas a declarar ao fim. Está escrito no papiro, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro, até ser mordido por ti. De ouvir Ana Moura et Agarre et Ming. On va commencer, vous connaissez la spécialité de cette émission, c'est les dédicaces. D'ailleurs, pour faire vos dédicaces, c'est le 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces et faire comme Jérôme qui vient de nous appeler et qui nous a demandé une chanson de José Malio. Donc, il dédicace cette chanson à sa maman, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et nous a demandé Elle Criatrice de Zemelio. Ela saiu de casa pelas 6:30. Foi rezar o texto na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo. Queria um momento para se confessar. E ele perguntou: queres Ave Maria? Ela respondeu: quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela: só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas da primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas, ela queria três. O padre deu duas da primeira vez, as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. Ela saiu de casa pelas 6:30. Foi rezar o texto na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo. Para se confessar. E ele perguntou: queres Ave Maria? Ela respondeu:

Nous allons continuer avec un artiste qui sera parmi nous le 10 juillet, au Parc de Lignerolles pour la fête des Saints Populaires. C'est l'artiste Marquito, avec une chanson que peut-être vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, à découvrir. Il aura certainement... Non, il sera là le 9 juillet, le samedi soir. Il sera là le samedi soir, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Je regarde le programme. Je voudrais pas vous donner des bêtises, mais il me semble... Oui, c'est ça. Il sera là le samedi soir, le samedi 9 juillet, entre le groupe Energia. Donc vous pourrez découvrir Marquito avec une de ses chansons que vous connaissez peut-être, ou sinon à découvrir, au Lusitan. On écoute. Marquito. Ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca atacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que eu devo viver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, o que atacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que me viver. Gosto do fim de semana. Yeah. tu não sais, vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. On continue en musique, n'hésitez pas, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer avec un groupe, avec un nouvel album, un album qui vient de sortir. Et ce sont des artistes qui seront très prochainement sur Orléans, puisqu'ils seront au mois de novembre prochain avec Radio Arc-en-Ciel. Une soirée à ne pas manquer, c'est Ilmanche Verdade. On va écouter un titre de ce nouvel album, Ti Amo. Cuidar de mim como tu cuidavas, quem vai me dar os quando eu vacilar. E se lembra comigo quando eu conquistar. Me diz só ai, ai, amor. Te amo. Como eu te amo. E o que é que eu faço pra voltares pra mim? Ter aqui sem ti eu não sou o mesmo, nem sequer me reconheço. Volta, volta, meu amor. Um vazio aqui dentro, este triste sentimento que me faz gritar te amo. Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu me davas? Mas és só. Vai ralhar comigo quando eu vacilar. E se lembrar comigo quando eu conquistar. Me diz só. Ai, ai, amor. Te amo. Como eu te amo. E o que é que eu faço pra voltares pra mim? Thank you.

trazida por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci foi pedida uma música de Maria Celeste e Carlos Ribeiro e foi pedido de Paula de Fleury-les-Aubrais para os seus amigos da Manel e Armanda com votos de rápidas melhores, porque acho eu que eles estão com Covid. Por isso, uma grandes melhores para os Manel e Armanda e vamos ouvir Sou Português Imigrante. Deixa

uma mulher. Pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também. Tu para ficares do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro-me a ela. Não, senhor. E dou a massa nela. Mas que horror, tu para bailares a meu lado, tens que ser comportado. Assim vai acabar aqui, não vou mais sentir.

C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. A noite cobre a cidade, como num fado, aos 20 anos. La nuit est sur la ville. Françoise Hardy. Près de moi tranquille, il est là, qui est dans moi. A letra de Vítor Martins, a música e a voz de Ivan Lins. A noite tem bordado nas toalhas dos bares, corações arpoados, corações torturados, corações de ressaca, corações desabrigados. A noite tem letra de Vasco Lima Couto, um clássico de Max, que compôs a música e foi o primeiro a gravar. Mais tarde, esta versão, em nada inferior, Sou da Noite, de Beatriz da Conceição. Um filho no olho, trago hoje nos meus dedos, de contarem os segredos. Gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, vem longe os sentidos das canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredo, que penteias a saudade com que eu vi a humanidade. Deito um corpo de segredo, onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das águas. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Depois da Luz da Noite com Betânia no álbum Drama Terceiro Ato em 73, A Noite Desejada ao Tempo Certo em 58 para Ray Charles. chegada às despedidas de uma rapariga solteira. Tem de estar de volta na casa dos pais pouco antes de baterem as 10. 1969. Letra, música e voz de Juan Manuel Serrat. Te levantarás despacio pouco antes de que den las 10. Te alisarás el pelo que con mis dedos deshilé. Te abrocharás la falda y acariciarás mi espalda como una esta mañana. Y te irás sin un reproche, te perderé con la noche que llama mi ventana, y bajarás los peldaños de dos en dos, de tres en tres. Ellos te quieren en casa. Vete ya. Y en el umbral de mi puerta, poco antes de que den las 10, borrarás la última huella que en tu cara olvidé, y volverás la cabeza y me dirás con tristeza adiós de te irá envolviendo en su oscura neblina. Tu madre abrirá la puerta, sonreirá y os besaréis. La niña duerme en casa. Atrás, para já, as canções em que a noite assusta. Chegam agora os notívagos, os que vivem da noite, da noite. Depois do escuro, é que ganham brilho os olhos de uma certa mulher na canção que aqui começa. Grande som, caramba, no filme From Dusk Till Dawn, aberto até à madrugada. Em 96, os Chicanos, sem muro pelo meio, Tito e Tarântula. Distant firelight, burning. 1968. O princípio de uma carreira. Bichos no mato. Este cantor identifica-se mais com a coruja. A primeira versão correu mal. A editora, uma etiqueta pequena norte-americana, não quis voltar a gravar com ele. Valeram-lhe os Beatles em Londres ao Notívago, muito jovem, James Taylor. Catfish, she tends to groove on the water. It's just where it's bound to be. And a monkey kind of flashes on fruits and bananas, so he lives in the top of a tree. But my eyes are made for darkness, and so the nighttime is right for me. Said I'm a night owl, honey. Shining the sun. They're up in the morning, off and running, till they're too tired for having fun. But when the sun goes down and them bright lights shine, my daytime has just begun. Whoa, I'm a night owl, honey. Whoa, sleep all day long. So turn off that bright light, baby. You're just about to drive me blind. Draw them curtains for me, mama. You'll watch and you'll see how my love light shine. Now there's two sides to this great big world, and one of them is always night. Hey, if you can take care of business in the sunshine, baby, I guess you're gonna be alright. But don't come looking for string bean. I'll lend you a hand, because my eyes, they can't stand the light. No, I'm a night owl, honey. Sleep all day long. I said sleep all day long. Oh, I'm a night owl, honey. Said I'm a night owl, honey. Yeah, yeah. A noite inquieta outra vez. Demais. 2007. O primeiro álbum a solo de Tiago Bettencourt. A noite demais para ti, há tempo demais para mim. Se as flores não mudam de cor, vais ter que as deixar viver. Em terra que é feita de nós, toda a chuva daninha de pó. Toda a erva que tentas forçar, vai sempre acabar por morrer. A noite demais para ti, noite demais para ti, há tempo demais para mim. Noite demais para ti, noite demais para ti, há tempo demais para mim. Todo o tempo que me tornas em nós é fuga por fora da dor. Todo o tempo que me tornas em nós é ferida que mata o amor. Se me tornas mais tempo em nós, a ferida não vai sarar. A ferida não vai sarar. É noite demais para ti, noite demais para ti, há tempo demais para mim. Noite demais para ti, noite demais para ti, há tempo demais para mim. Se és tu quem não vai ceder, só me resta insistir. Se és tu quem não vai ceder, só me resta largar. E nem quero pensar que tu possas viver sem vontade de amar, sem vontade de ver. Que é noite demais para ti, noite vais tentar encontrar outro campo com luz, para que possas plantar e a semente crescer, para que possam nascer cordas fortes no chão, das que sabem manter o teu corpo longe do meu. Esqueço durante o dia, as noites passo-as a amaldiçoar-te. E quando a lua se retira, tenho a alma vazia e o coração pesado. À noite eu fico louco. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Dès que la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Je ne sais où.